Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. White man speak with forked tongue. Ah, that's funny. Funny until it gets down to treaties involving land and money. The white men got the country. What they said just wasn't true. The Indians got something that's called the royal screw. When we talk about wounded knee, there's only one crime involved. That's genocide. Until we face that, nothing's gonna be solved. There is a world treaty against genocide, which the U.S. has never signed. When I think of the past and now the future, I wonder what they have in mind. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada com os sons do rock psicadélico e progressivo. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá. E começámos precisamente com uma escolha tua, Ana. Arrancámos a Floresta desta semana com o quê? Começámos com Sabo Martínez, ou Luiz Martínez, o nome verdadeiro, deste conguero e percussionista de Nova Iorque, mas com as suas roots latinas, mais concretamente Cuba, nascido no barrio Spanish Harlem, em Nova Iorque, e foi um dos precursores do Afro-Cuban Jazz, ou Cubop, com influências também do bebop de Dizzy Gillespie, um músico com quem inclusive chegou a tocar. Sabo Martínez, no álbum de 1973, Afro Temple, trouxe dois temas, um de início mais spoken word e até bastante politizado, e um segundo tema, My Cristina, que inclusive é o nome da mulher, era de Sabo Martínez, uma música que, na minha opinião, até vai buscar ali algumas roots do hip hop e do funk. Muito bem, e depois de Sabo Martínez na Floresta Encantada, vamos seguir com uma proposta nacional. É Sérgio Borges e o conjunto João Paulo, um nome oriundo da Madeira e que, em finais dos anos 60, teve algum sucesso nacional, com uma série de singles e vários EPs editados durante o seu período de existência. Vamos até a um EP editado em 1971, é hoje uma verdadeira raridade, mas vamos ouvir um tema que está incluído numa coletânea editada há uns anos, em 2008, que se chama Psychedelic Portugal, que tem uma série de nomes, como por exemplo Chinchilas, Petros Castros, Plexos, Evolução, Beatniks, entre outros nomes. Vamos então ouvir Sérgio Borges com o conjunto João Paulo e vamos ouvir a faixa Paul da Serra, agora na Floresta Encantada. No baúl da serra, um pastor canta o silêncio de uma flauta. Adormece ovelhas e traz estrelas nos bolsos pela manhã. Nas noites mais belas de agosto, passeia ilusões de ser dono da cidade e da serra, para no próximo outono contar recordações de nada ter senão três palmos de terra no baúl da serra. Em cima do céu, onde acaba a serra e a dor, no baú da serra, um pastor canta o silêncio de uma flauta. Adormece ovelhas e traz estrelas nos bolsos pela manhã. Nas noites mais belas de agosto, passeia ilusões de ser dono da cidade e da serra, para no próximo outono contar recordações de nada ter senão três palmos de terra no baú da serra. Nas noites mais belas de agosto, passeia ilusões de ser dono da cidade e da serra, para no próximo outono contar recordações de nada ter serão três palmos de terra no baú da serra. Nas noites mais belas de agosto, passeia ilusões de ser dono da cidade e da serra, para no próximo outono contar recordações de nada ter senão três palmos de terra no baú da serra. When the rain begins to fall, know, though I leave you, I'll not deceive you. Wipe the tears away from your eyes, stop the rain. Everything will be alright. A Floresta Encantada, primeiro com Paul da Serra, um tema de Sérgio Borges com o conjunto João Paulo, uma banda da Madeira, que em 1971 editou esta música num EP que tem como título Lavrador, e é hoje uma raridade, mas esta faixa pode ser encontrada na coletânea Psychedelic Portugal, saiu em vinil em 2008 e é relativamente fácil de encontrar e tem uma série de nomes importantes da vaga psicadélica de finais dos anos 60 e 70 em Portugal. Depois de Sérgio Borges, estivemos na Floresta Encantada com uma escolha da Ana Farinha. E Ana, o que é que passou entretanto na Floresta? Ouvimos Eddie Gale, aquele que também fez parte da Sun Ra Orchestra. Eddie Gale com o álbum Ghetto Music, um álbum que na altura saiu pela Blue Note em 1968. É um álbum obscuro do catálogo da Blue Note, inclusive foi financiado, foi pago por um dos sócios ou fundadores da Blue Note, não propriamente pela editora, porque provavelmente não quis apostar neste tipo de música. Aqui um tema que começa de uma forma muito ao estilo do folk pastoral britânico, mas que rapidamente evolui para um gospel e jazz negro, com os cores muito fortes e até, na minha opinião, bastante apocalípticos, foi o tema The Rain. E por falares em folk, folk britânica, vá, folk pastoral, vamos pegar num tema tradicional, precisamente da folk britânica, aqui revisto por um grupo holandês, os Brain Box, um grupo original de Amsterdão, teve uma curta duração entre 1968 e 1972, no entanto regressaram em 2009 e ainda estão ativos. É um tema que teve inúmeras versões, incluindo Simon & Garfunkel. Vamos ouvir os Brain Box com a faixa Scarborough Fair, editada em 1969. A bunch of heather. she'll be a true love of mine. But what do they know? They lost your story when they started taking long ago. And the black cloud in the sky now is all they really have to show. Skyman and the moon, Skyman and the moon. Dance the northern night by. Dance, man in the sky. Her name is Moon, she must play. But she'll come to you someday in the night. She'll come to you someday. Like a madman in the midnight, riding on a wheel of fire. You ride the sky till your silver stallion can't go higher. Doing wheels and turns just to please your heart's desire. Skyman in the moon, Skyman in the moon. Dance the northern night by. Dance, man in the sky. Her name is Moon, she must play. But she'll come to you someday in the night. She'll come to you someday. love across the night, but she flies on and will not answer in her flight. For the sun's her master, now though on some distant day she might. Skyman and the moon, skyman and the moon, danced another night by, dance man in the sky. Her name is Moon, she must lay, but she'll come to you someday in the night. She'll come to you someday. She'll come to you someday in the night. She'll come to you someday. She'll come to you someday in the night. She'll come to you someday. A Floresta Encantada, primeiro com os holandeses Brain Box, em 1969, com um tema tradicional da folk britânica, o registro Scarborough Fair. Entretanto, estivemos com uma música escolhida por Ana Farinha. Ana, o que é que acabámos de escutar? Para além do teu telemóvel. Mas não faz mal, não faz mal. Trouxe David Campbell, mais ligado à cena tradicional norte-americana, uhum. Até bastante tradicional, tendo em conta que é música nativa, ou folk nativo norte-americano. David Campbell com o tema Sky, Man and the Moon, um tema que está incluído na compilação da Lita, Native North Americans, o volume 1, Aboriginal Folk, Rock and Country, entre 1966 e 1985, aqui um tema de 1978, mas que já vai buscar algumas ligações já aos 80s, uhum. Porque tem ali uns sintetizadores no meio de uma música com uma construção folk clássica. E interessante que há pouco estávamos a ouvir e estávamos a reagir nos mesmos sítios, precisamente quando entravam os efeitos de eletrónica, sim. De eletrónica. Eu vou regressar ao Reino Unido com uma banda pioneira do rock progressivo britânico, os Curved Air, que vão buscar o seu nome a um disco de Terry Riley, a Rainbow in the Curved Air. Este grupo, os Curved Air, fazem aqui uma fusão muito interessante entre, lá está, a folk tradicional britânica, com momentos mais de música clássica, outros mais eletrónicos, aqui uma fusão muito, muito curiosa. E vamos até 1971, até ao segundo disco de Curved Air, chamado precisamente Second, e vamos ouvir a faixa Young Mother, os Curved Air, na Floresta Encantada. Thank you. beside myself. I say I just with others, I discuss with others. But all that I need is just satisfaction to make me happy, not to go astray. Walk alone, I know myself. What I really need, that going feeling, to forget all my sorrows. You understand? Do you? That little thing, satisfaction. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os Curved Air, o tema Young Mother, de 1971, e que surge no registro Second, o segundo deste grupo de rock progressivo britânico, os Curved Air. Entretanto, estivemos com uma música que a Ana Farinha trouxe à Floresta. Ana, o que é que acabámos de escutar? Ouvimos Marijata, uma banda do Ghana, de meados da década de 70, com o tema I Walk Alone, folk do Ghana, misturado ali com os momentos I Live, algum virtuosismo ali na guitarra, na minha opinião meio azeiteiro. Eu não achei, mas nós estivemos a brincar com isso, Tiago. A brincar um pouco, sim. E é o álbum This Is Marijata. Então, e depois de Marijata, vamos seguir com Frank Zappa na Floresta Encantada. Vamos até ao registro editado em 1970 por Zappa, Chunga's Revenge. E vamos ouvir talvez um dos temas mais conhecidos de Zappa, a faixa Charlina, agora na Floresta Encantada. If they would just send her on home. A Floresta Encantada, viagem até 1970, ao disco Xunga's Revenge, de Frank Zappa. Escutámos a faixa Charlina. Entretanto, estamos mesmo quase a chegar ao programa desta, ao final do programa desta semana. E para o fim, fica uma escolha da Ana Farinha. E Ana, vamos fechar com o quê? Vamos fechar com uma versão espanhola, como é óbvio. Porque eu estou na minha fase latina. Xunga's Revenge. Claro, Xunga's Revenge, vem os Hermanos Calatrava, com uma versão, como disse, do Space Oddity, do David Bowie. É o lado B de um single que saiu em 1974, enquanto nós estávamos aqui na Revolução dos Escravos. Os Hermanos Calatrava estavam a preparar esta música incrível que acaba... Não sei para os nossos ouvintes que levam David Bowie demasiado a sério ou não, mas isto pode ser considerado um bocado paródia, eu não acho. Acho que é uma ótima versão e uma curiosidade espanhola, como disse, de 1974. Muito bem, os Hermanos Calatrava, com a versão Space Oddity de David Bowie. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Tierra al comandante Tom. Yes. Control de tierra al comandante Tom. Yes, estoy here. Tome sus pastillas, pongas el yelmo. Tómala esta. Control de tierra al comandante Tom. Sí, le oigo, le oigo. Comenzando cuenta atrás, motores en marcha. 4, 3, 2, 0. Ignición, vaya con Dios. ¡Ay! Este es el control de tierra, Tom. Conteste si está bien. Si se atreve a consumar esta misión, abra la escotilla y salga al exterior. Atención, control, aquí habla Tom. Voy a intentar salir. Comuníquenos cómo está de palpitaciones. Comunico que estoy a... Por favor, no sea usted impertinente. Si lo sé, lo pilota el presidente. Atención, atención, comandante. Salga de una vez y diga lo que ve. Tierra, tierra, digo tierra, que aquí habla el comandante. No que vea tierra, no veo nada porque llevo la calfancha para atrás. Ahora ya empieza a ver por un ojo. El derecho. Si acaso. Abre bien, abre bien. Abro bien, ya abro bien. Ahora ya veo por otro. Ahora estoy viendo a mi lado algo que flota. Como yo, en la peseta. También flota a mi izquierda el franco, francés. Cuidado, baja como un meteorito picado el dólar. Cuidado que baja el dólar a la tierra, cuidado. También la libra esterlina, esta va más rápida aún. Ojo con el escudo portugués. Se ve que va perdiendo. Siga informando. Allá arriba veo una luz pequeñita. Es el planeta dulce. Está el precio del azúcar clavado al lado. Mucho más alto veo el precio del aceite. Pero muy lejos el fondo. Atención, comandante, mire hacia abajo y diga qué ve. Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA.